Rede Serra Dourada. Em Goiás, soda, Rede Serra Dourada. Cristalina, 95,7 FM. CYR231. São Simão, 91,1 FM. CYV968. Caiapônia, 90,9 FM. CYR229. São Miguel do Araguaia, 97,9 FM. CYT264. Itapaci, 88,5 FM. CYV937. Montevidil, 104,7 FM. CYT259. Minas Sul, 1060 AM. CYH807. Cia Seara, 96,7 FM. CYV984. Rio Quente, 90,7 FM. CYT262. Crixá, 100,9 FM. CYV979. Itajá, 94,9 FM. CYV975. Cocalzinho, 89,1 FM. CYV938. Rede Serra Dourada, apaixonada por Goiás. Atenção, eleitor! A 85ª Zona Eleitoral de Crixás informa. Dia 4 de maio de 2022 é o prazo final para efetuar alistamento, revisão ou transferência perante a Justiça Eleitoral e poder votar nas próximas eleições. O atendimento pode ser feito pela internet, por meio do Título NET ou presencialmente, mediante a apresentação do Certificado Nacional de Vacinação e dos documentos exigidos para cada operação eleitoral. Antecipe seu atendimento e evite transtornos. Para mais informações, ligue nos telefones 62-3365-1350 ou 62-3365-1492, das 12 às 18 horas de segunda a sexta-feira. Ou entre no site www.tre-go.jus.br. A nutricionista Daniela Brito traz as informações que você precisa saber para ter uma vida mais saudável hoje mesmo. Viver mais. A alimentação não pode ser bicho de sete cabeças. Por isso, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã e às 5 da tarde, a sua rádio traz dicas simples e rápidas para você se cuidar cada vez mais. A Rede Serra Dourada se preocupa com você e com a sua saúde. Serra Dourada. É bom ouvir. A verdadeira mudança é a que transforma a vida da gente. E para melhor, mais de 530 mil estudantes da rede pública do estado agora têm o kit escolar, com duas camisas, calça, tênis, mochila e material escolar de qualidade. É o trabalho sério dando resultado e levando incentivo, alegria e dignidade para os nossos estudantes. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério. Acesse redeserradourada.com.br. É bom ouvir. No Jornal do Meio-Dia, você pode confiar. As notícias que você precisa saber com respeito e credibilidade em primeira mão. De segunda a sexta, às 11h40 da manhã e aos sábados, meio-dia e meia, na TV Serra Dourada. Domingo. Vamos dar risada. Tá curioso pra saber? Yes! O que estamos aprontando? É só vir na nossa. Você é tão legal. Ai, você é tão legal. Domingo após Eliana. E como a gente sabe que a gente tá no melhor programa, na melhor televisão? A gente tá como? Feliz! Programa Silvio Santos. Na TV Serra Dourada SBT. Rede Serra Dourada. Serra Dourada. Notícias. Rede Serra Dourada. E a notícia aqui na Rede Serra Dourada. Agora são 10h09. Máscaras continuam obrigatórias apenas em locais fechados e com aglomeração.